Olá, estudantes. Sou a professora Márcia Lima. Estarei com vocês ao longo do cursinho. Estarei apresentando a disciplina de português, desenvolvendo junto com vocês tudo relacionado à interpretação de texto e à gramática. Peço a vocês que se atentem à plataforma de ensino, aproveitando todo o conteúdo das disciplinas, pois devido à pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional, as escolas públicas e as escolas particulares estão fechadas por tempo indeterminado. E diante desse cenário, nós, professores, junto com a Secretaria da Juventude, desenvolvemos um conteúdo digital e virtual para que possamos interagir e dar início às aulas do cursinho. Bons estudos e contem comigo. Um abraço. Vamos estudar a importância do contexto para a correta compreensão e análise do texto lido. Vamos nos perguntar qual a importância do contexto na comunicação. O contexto é um conjunto de circunstâncias, como local, tempo e fatos, que ajuda a compreender a mensagem mais assertiva. Nessa aula, eu escolhi para vocês a música do grupo O Rapa, Súplica Cearense. Tem um link onde vocês podem acessar e ver o clipe oficial no YouTube. Vocês entenderão que o contexto traz a totalidade das informações, fornecendo todo o cenário em que a narração foi produzida, com todas as informações que irão contextualizar sobre os textos, ficando assim mais fácil de fazer a interpretação correta. Essa música, ela é composição do Valdecker Arthur de Macedo, mais conhecido como Gordurinha. Ele compôs essa música em 1960. Ela foi interpretada por diversos cantores, dentre eles o Luiz Gonzaga, o Fagner, Elba Ramalho. E no momento que o Gordurinha compôs essa letra, o Nordeste passava por um momento de seca. Depois, essa música acabou se tornando um hino, uma referência para a situação enfrentada no sertão nordestino, no estado do Ceará. Em 2008, o Rapa fez uma versão dessa música. E na versão do Rapa, eles escolheram estabelecer um diálogo da letra da música com outro contexto histórico-social. Na versão do Rapa, eles se referem à Guerra de Canudos de 1897, que aparece logo no início do clipe. Podemos visualizar toda uma menção, uma referência da súplica cearense. Temos toda uma animação com o personagem principal, o Antônio Conselheiro, e percebemos todo o trabalho que aparece nessa música, com dois contextos diferentes. O primeiro se trata sobre a seca no Nordeste, na versão do Gordurinha. Já o contexto que é interpretado pelo Rapa na sua versão se refere à ideia de chuva. Não mais como chuva, mas a questão é parar a guerra. Portanto, temos aí um outro contexto. Nessa aula, nós vamos conversar um pouco sobre a importância do contexto para interpretar um texto por completo. Seja ele uma letra de música, uma narrativa, uma poesia. Identificamos que existem diversos contextos a serem analisados. Vamos entender o material em PDF da página 7, a imagem amarela. O contexto histórico. O que é o contexto histórico? Ele se refere à época a qual o texto foi escrito e narrado. No caso da música Súplica Cearense, em 1960, a música é escrita e interpretada pelo Gordurinha, dando referência à seca do Nordeste. E pensando no conceito histórico, podemos refletir as várias vezes que o Nordeste, em especial o Ceará, teve crise com a falta da chuva por anos. Já na nossa segunda análise, em 2008, a nova interpretação pelo Rapa, mencionando 1897, a Guerra de Canudos. Agora vamos definir o que seria dentro desta música o conceito geográfico. O que é o conceito geográfico? Se refere ao local onde a história se passa. Exemplo, no caso da música, está evidente no título, Cearense. Na versão do clipe, eles apresentam essa frase que aparece oralmente: meu Ceará gozará nova sorte. Durante alguns trechos da letra da música, temos novamente a referência ao Ceará. Então, geograficamente, aparece muitas vezes, mais de uma vez na letra da música, de que local nós estamos falando geograficamente. Seria do Ceará. Vamos para o conceito social. O que é o conceito social? É a função da arte, seja de uma obra literária, uma letra de música, uma poesia ou uma escultura de uma obra artística. A função social é denunciar a própria realidade e discutir sobre questões que envolvem aspectos políticos, econômicos e sociais. Na letra da música, no final, temos algumas palavras como referência: violência, roubo, política demais e etc. A ideia do problema social aparece nessa versão mais atual do grupo Rapa. Por fim, o contexto emocional. O próprio compositor ou intérprete vai deixar a emoção aparecer no contexto do texto. A palavra súplica, como parte do título da música escolhida pelo compositor, já traz o contexto emocional. Na letra da música, no final, temos algumas palavras como referência: ó Deus, perdoe, desculpe pedir toda hora, pedindo informação, informações como substantivo. Tristeza demonstra nessa música, a emoção, como advérbio de intensidade. As palavras mais, demais, que aparece várias vezes, marcando assim o quanto é intenso esse sentimento de tristeza dessa condição social do estado do Ceará. A questão de fazer a oração mostra o quanto esse eu lírico está fragilizado diante dessa situação social. Bons estudos! Fique atento a todas as informações. Não esqueça da nossa primeira aula sobre o conhecimento prévio e o conhecimento de mundo para identificar cada um desses contextos. Um abraço, até a próxima, professora Márcia Lima.